Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar os acordes da escala de Si maior. A gente vai trabalhar também sequências harmônicas com acordes desta escala. Assim, para a pessoa treinar no dia a dia, né? E aí educar o ouvido harmonicamente e depois conseguir fazer os seus acompanhamentos, né, as suas harmonizações com mais tranquilidade. Eu recomendo sempre para... Eu faço essas recomendações para que os alunos, né, os estudantes, iniciantes, sempre quando estiver tocando um acorde, tocar e cantar o nome do acorde, né? Isso é muito importante para educar o ouvido aí, harmonicamente. E nem só no violão, não, em qualquer outro instrumento que a pessoa estiver estudando, porque os acordes você pode tocar no violão e também em outro instrumento musical, não tem problema nenhum não, ok pessoal? Também lá no nosso, lá no nosso canal do YouTube, onde você pode digitar na busca do YouTube Professor José Conceição, vai aparecer minha foto, você clica, vai lá no meu canal, caso você não seja inscrito, se inscreva lá para ajudar no crescimento do canal, tá bom pessoal? Caso você desejar. E aqui no blog a gente está postando material didático diariamente aqui para as pessoas aprenderem a tocar o violão no conforto da sua casa pela internet, né? Sem precisar ficar saindo de casa para fazer aula, então já faz logo em casa e já tem tudo preparado aí. É só você aqui na lateral do blog, em categorias, além desse texto de hoje, né, desse material didático, em categorias aqui na lateral do blog, você vai encontrar material didático para iniciante, intermediário e avançado. Então tudo que você quiser você tem aqui no blog e também no canal do YouTube, ok pessoal? Então são dicas assim para que realmente as pessoas consigam realizar seus sonhos aí e tocar esse instrumento. Em relação às sequências harmônicas, a gente adicionou 5 sequências harmônicas, né, com os acordes da escala de Si maior, como eu já disse. E o iniciante deverá criar também outras sequências harmônicas, né, nessa escala e treinar, né, repetir várias vezes. Infelizmente, para essa escala de Si maior, a gente vai utilizar muita pestana, né? E não tem como, pessoal, fugir da pestana. A gente vai fugindo, mas até quando, né? Um momento você vai esbarrar com a pestana e não tem como, então... fugir dela. Então, no caso, é encarar e começar a estudar, né? Se preparar aí na pestana, porque em algum momento você vai precisar usar. Lógico que se você pode substituir, fazer uma transcrição para uma outra escala que não tem, uma transposição, no caso, né? Para uma outra escala que não tem a pestana, usando os mesmos intervalos. Mas e aí depois, se você vai tocar em algum lugar, alguma pessoa vai cantar e você vai tocar, e aí você vai precisar usar a pestana, né? Devido à tonalidade que a pessoa está cantando, aí há de repente a necessidade. Então em algum momento a gente esbarra com a pestana, não tem como, ok pessoal? Então assim, é interessante estudando aos poucos, né? Treine primeiro um acorde, depois um outro acorde, até conseguir dominar essa técnica da pestana para poder... né? Depois seguir em frente com os outros acordes, tá bom? E bom, então a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.